Em mais uma ação, o Grupo Rocam tirou de circulação uma arma de fogo. Desta vez é uma pistola calibre 25, semelhante a 6.35 de fabricação americana. O Elisei Santos Silva, de 20 anos, estava em via pública na região da rua Francisco Padilha, no Jardim São Paulo, e junto com outros indivíduos, quando percebeu a aproximação de motos da PM, tentou dispensar a arma e refugiar-se no interior de uma residência. Na abordagem, usando a técnica de surpresa, os policiais lograram êxito em identificar o indivíduo como o autor da dispensa da arma dentro do pátio da residência. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde acabou admitindo a posse da arma, alegando que seria para sua defesa, pois estaria sob ameaça de morte de integrantes de grupos rivais, porém não quis declinar mais detalhes sobre o assunto. Ele foi autuado na 6ª SDP, onde permanece à disposição da Justiça, tendo em vista que a arma, que seria de uso permitido, autorizando o delegado a estipular uma fiança, não o pôde fazer, pois o indivíduo não é réu primário. Ele já tem passagens pelo crime de tráfico de drogas. Não pôde, então, ser arbitrada a fiança e o indivíduo permanece guardado na carceragem provisória da 6ª SDP, junto com outros 46 detentos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.